No altar se derrama o sangue em oferta pura, culpa expõe. A gordura queima, a vida se entrega ao Senhor, a paz em nossos corações. A lei que nos guia, santíssima é, sacrifícios de louvor a Ti, Senhor. Com bolos e azeite, entregamos a Ti. Nessa aliança, encontramos o amor. Ó Santo, ó Altíssimo, Tua graça nos redime aqui, em sacrifício pacífico, no Teu altar. Estamos a Ti. Se a carne toca o impuro, a justiça se faz cumprir, mas a oferta limpa e pura nos faz um com Teu sentir. Os filhos de Arão em Tua presença, com espáduas alçadas, louvores vão dar. E a porção eterna de fé e esperança, Teu nome exaltamos, vamos adorar. Sacrifício pacífico, no Teu altar estamos a Ti. Na sombra do Sinai, a voz ressoou, um pacto eterno que o povo abraçou. E cada sacrifício aproxima mais da Tua essência. Ó Santo, ó Altíssimo, Tua graça nos redime aqui, em sacrifício pacífico, no Teu expiação. Com amor recebemos em Teus braços, Senhor, sempre confiaremos a Ti nosso louvor. Em unidade, na luz da Tua paz, encontramos a verdade.